O pior Satanás. Caio Fábio. O pior Satanás é aquele que beija com carinho, abraça com afeto, sorri com delicadeza, se solidariza com educação e, depois, acusa piedosamente como nem o diabo aprendeu até hoje a fazer. A esses, em nosso engano, algumas vezes chamamos de amigos e, por razões de um mistério divino, jamais nos faltarão à mesa, pois que nem da última ceia se ausentaram e, ao final, deram como senha de sua piedosa traição, um beijo amigo. Judas é um arquétipo universal e não há casa, família, sociedade, tribo ou confraria que não tenha os seus. Caio Fábio. O enigma da graça.